Britânicos fazem manifestação contra a manobra do primeiro-ministro Boris Johnson, que pediu suspensão do parlamento por 20 dias. Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, pediu à Rainha Elizabeth II, nesta quarta-feira, dia 28, que suspenda, a partir de 10 de setembro, as atividades do parlamento por 5 semanas. Esse seria o período mais longo de suspensão das atividades do legislativo desde 1945. Toda essa confusão é para que o Brexit seja aprovado. Vamos recapitular. A palavra Brexit é a abreviação de Britain Exit, em referência à saída do Reino Unido da União Europeia. O Brexit foi aprovado por referendo em julho de 2016, com previsão para começar a valer a partir de maio de 2019. Existem duas formas para que um país possa sair de um bloco. Tem a forma amigável e tem a forma abrupta. Se o país optar pela forma abrupta, ele perde automaticamente todos os benefícios que o bloco pode proporcionar. Perde a possibilidade de livre comércio, a livre circulação de pessoas, a possibilidade de que moradores de um país trabalhem no outro, também pertencente ao bloco. Caso o país opte pela forma negociada, será preciso firmar acordo para que nenhum dos lados saia muito prejudicado na situação. A União Europeia teve que aceitar o resultado do referendo que decidiu pela saída do Reino Unido, mesmo não tendo gostado. O primeiro-ministro do Reino Unido à época era o David Cameron. Ele renunciou logo após o resultado. A saída foi aprovada com 51,8% dos votos. A decisão foi apertada. Muitos cidadãos não apareceram para votar. Depois da renúncia de David Cameron, Theresa May assume como primeira-ministra. Ela iniciou as negociações com a União Europeia, mas acabou se mostrando frágil no poder e teve sérios problemas com o parlamento britânico. Ela preparou um acordo de saída e o entregou ao Parlamento Europeu. Esse acordo estabelecia normas sobre a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, sobre o livre comércio, sobre a livre circulação, sobre a situação dos britânicos que vivem em outros países da União Europeia, sobre cidadãos de outros países da União Europeia que vivem no Reino Unido. Em resumo, o acordo buscava resolver todas as pendências. Ever since I first stepped through the door behind me as Prime Minister, I have striven to make the United Kingdom a country that works not. O acordo foi aprovado pelo Parlamento Europeu mas não foi aprovado pelo parlamento britânico. Os parlamentares que estavam contra o Brexit não queriam aprovar um acordo que validasse a saída do Reino Unido da União Europeia. Os parlamentares que estavam a favor do Brexit, por sua vez, acharam que o acordo era muito benevolente com a União Europeia. Theresa May não conseguiu validar sua proposta. I have done my best to do that. I negotiated the terms of our exit and a new relationship with our closest neighbours that protects jobs, our security and our union. I have done everything I can to convince MPs to back that deal. O prazo estabelecido para a saída do Reino Unido da União Europeia era até 31 de março. Foi adiado para 31 de maio, depois para 31 de outubro. E a Theresa May acabou renunciando em maio mesmo. It is in the best interests of the country for a new prime minister to lead that effort. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June. So that a successor can be chosen. Com a saída de Theresa May, quem assumiu foi o conservador Boris Johnson. Johnson havia sido ministro das Relações Exteriores no governo de Theresa. Ele assume o cargo determinado a fazer o Brexit acontecer. O parlamento britânico queria um novo acordo. O parlamento europeu havia aprovado o acordo de Theresa e não se mostrava inclinado a aceitar outro. Como resolver esse problema até outubro? A única possibilidade de sair seria de forma abrupta. A oposição já havia deixado claro que, sem acordo, eles não deixariam o Brexit. Percebendo o que estava para acontecer, Boris Johnson pede à Rainha Elizabeth II que feche o parlamento por 20 dias. What I want to do now, which I think what most people in this country want the government to do, is get on and try and get an agreement. But if we can't get an agreement, get ready. Apesar desse recurso ser um mecanismo legal, ele está claramente sendo utilizado para neutralizar um dos lados do debate. E isso é antidemocrático, para dizer o mínimo. To do a deal and to get ready for a no deal Brexit, and that's the best way forward for our country. Well, we've defeated dictators in the past in our history, and we will defeat. Os britânicos foram às ruas protestar contra Boris Johnson. Muitos o acusam de tentar dar um golpe de Estado. A maior concentração foi em Londres, diante da residência do Premier em Down Street, onde a multidão gritava "Johnson, vergonha!" e exibia bandeiras europeias. Nos cartazes, frases como "Democratas, não amordaçam a democracia!" "Acorda, Reino Unido!" ou ainda "Bem-vindo à Alemanha de 1933!" A manifestação foi brevemente interrompida por homens de cabeça raspada com a bandeira nacional britânica que se infiltraram na multidão aos gritos de "O que nós queremos? O Brexit? Quando queremos? Agora!" Ao que parece, a onda reacionária está afetando todo o mundo. Brasil e Estados Unidos são só parte desse movimento. E o que devemos esperar? Talvez Boris Johnson possa apresentar um novo texto no dia 17 de outubro. Talvez o Reino Unido possa sair da União Europeia sem acordo. Talvez a União Europeia possa mais uma vez prorrogar o prazo. Mas só o tempo dirá. Esses são dias sombrios. Do site editorialivre.com.br, J. Fagner, direto para a Rádio Livre 95.